Controle Salvador, muito boa tarde, Copacabana Hotel Limotel. Hotel Limotel, controle. Prossiga em condições visuais na escuta do controle. Hotel Limotel. Outro, valeu. Controle Salvador, muito boa tarde, Copacabana Hotel Limotel. Hotel Limotel, controle. Prossiga em condições visuais na escuta. Na escuta. Poste através do Farol da Barra, Hotel Limotel. Chegou no Farol da Barra, Hotel. Torre Alguma 333, aproximando da Delta. Boa tarde. Falta tão sério e decolar. Vento 170 graus junto na Serra. Para sinal da 17 com trem baixado e checado. Juliette e Bravo Delta. E continua a aproximação, vai dar autorização de pouso. Delta. Serra autorizado a decolar, Serra. Torre Gol no 333. No 333, está autorizado a alinhar e manter da 10. Alinha e mantém a 10 a partir da Delta, no 333. Corrigindo 366, além de alinhar e decolar. O vento de 150 graus, 8 nós, 333. Além decola 10, 1333. Delta de Viposo, vento 150 graus, 8907, Delta. Delta. Alfa Tango Serra decolou 18, controle 19, decimal 8, na Xé. Controle 119, decimal 8, muito obrigado. Controle Salvador, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, controle, centro da decolagem, suba 1000 pés. Atenta um helicóptero que deve estar entre o farol de Itapuã e a localidade de Jaguaribe, sem código transponder, 500 pés. Matando o CA, CN. Forte, livrando o farol da barra, confirme a radial ideal de afastamento. 489. O barro delta, seu solo foi aos 2-0, faço 180, observe o trip que já está entrando na pista, livre para o estar, ou para a Baeté, frequência livre, livrar. Destino. Vino para 085, proa direto. Gol no 394, passa nível 140. Recife 1288, alterna 13325. Ciente, ao cruzar 140, chamará Recife 1288 e 13325, gol. Primo gol no 394, passa agora 150. Boa tarde. Boa tarde. O Hotel Lima Tango. Siga em condições visuais, não há tráfego a reportar. Para ingresso na CTR Aracaju, controle Aracaju na frequência 120.3. Até lá, frequência 123.45 para coordenação. Bom voo. Afirmo, papapapa, Alfa Tango Serra, o estimado de pouso. Tango Serra, controle, estimado de pouso. Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, controle, estimado de pouso. No 750. 750, ciente. Controle Gol no 333, decolou, passa 5 mil na Gole. Gol no 333, contato radar, vigilância. Gol no 333. Decolagem, pista na 75489. Controle Salvador, boa tarde, 07-6721-37. 6721, é o controle. Acione identificação via chegada Mari, desça para 2000, altímetro 10 no 3. Via chegada Mari para 2000, no 0 no 3, identificou a mensagem 21. Ama Whisky, Bama Whisky, Bama Rap. Yes, I would like to pick up a current 20 Bravo 2 at Unit 1. Okay, is that level 270? Sure. Okay, confirm your airport, please. Well, that Aerostar. Okay, stand by it, please. Papa Romeo Whiskey, Bravo Whiskey. Nível 140. Autorizado no 40, saída Gole Eval, direto Conquista. E confirme, está cancelada a restrição de 4000? Está. Caso necessário, vetoraremos o 5489. Grato, 5489, obrigado. Bom comando, só a razão de... Desculpa, quantos pés por minuto utilizará? Utilizar o chamará, PAC 392. 35489? 5489, no momento está com 1500 pés. 500, ok. Hotel e motel, já livrou o farol da barra, senhor. Hotel e motel, destino Veracruz, frequência livre, na tráfica reportar, mantenha-se em condições visuais. Hotel Lima, hotel. Grato, hotel, até a próxima. Salvador, boa tarde, gol 1648. 1648, da Gol. Aproa de Onda, mantém 130. Ciente, reporte para descida, chegada a Mari, gol no 1648, da presente, voa, interseção Mari. Mari da presente, ok. Reportarei para descida. Controle Alfa Tango Serra, passando farol da barra, subindo para o 085, proa direto, Itaberaba. Itaberaba? Tango Serra, não compreendi o destino a Itaberaba. Fazenda Rebeca, desculpa. Ok, ciente. Prossiga em condições visuais para o nível 085, direto para o destino. Alfa Tango Serra, ciente. 270 via Highway Hotel Zulu, One Niner. Up to position, Bangu. Bravo, Alfa, November, Golf Uniform. After Bangu, direct. Departure runway 17, after takeoff, turn left. Your departure will be Momo with transition 40. Salvador departure 119.8, Escort 5564. Okay, we're cleared up to 270, Upper Zulu 19, Bangu, direct, depart runway 17, and left turn. That was the Momo departure, and I couldn't catch the transition. 119.8 and squawk 5564. Your departure Momo in transition 40, Fox Romeo Oscar Tango India. 40, okay, Fox Romeo Oscar Tango India for Papa Romeo Whiskey Bravo Whiskey. Thank you. Okay, confirm that they have people on board and do the thing in alternate. We have 9 and alternate is back here, Fox Romeo. Okay, start up and tech scout tower 118.6, Whiskey Bravo Whiskey. Okay, we'll start up and tech, we will call the tower. Thank you. Whiskey Bravo Whiskey. Gada, o altímetro é 1013, gol no 648. 13 pés via, 48. Afirmo, reduza para 220 nós. para o táxi OTAN 3192, POB é de 8686, zona 646, alterna Aracaju. 8,6 Aracaju, 4,6 minutos, confere. Confere. Autorizado com Antônio Canteiro à sua direita, Índia Alfa, e chame antes da Taxi Delta para ingresso na Taxi Delta. Aqui autorizado via Índia Alfa, vai chamar antes da Taxi Delta, 3192. Ground, Whiskey Bravo, Whiskey Delta. Call Tower, 118.6 now, Whiskey Bravo, Whiskey. Good trip. Okay, I'd just like to change our departure runway from 17 to 10. Your departure then is runway 10 and your departure and the same is Momo and 40. Okay, 10, Momo and 40, thanks. O 35489 mantém 1500 de razão? Está mantendo 1000 pés por minuto, 5489. Seguinte, Gol número 48, razão descida? Nós estamos com 1300 pés por minuto, 229. Ok, seguinte. Quer que aumente ou diminua? Tá ótimo. Tá bom. Alfa Tango Serra, Mantaral 065. Ciente, já vou visual na rota, o Alfa Tango Serra? Positivo. Ciente, reporte atingindo 065. Passará atingindo, Serra Tango. Chamar 286 para o ingresso 3192, uma boa. Torre Salvador, boa tarde, 3192, ponto de espera do Taxi Ideal, está pronto para a decolagem. 3192 autorizado, alinhar e decolar, pista 10 deslocada, vento 150 graus, 109. Mantivo livre, decolagem, alinhamento de decolagem da 10 deslocada, 3192. Secação, vigilância, da 3154. 3154, pode realizar o RNAV da 10. Mantenha a chegada até Itap, após Itap, Serra Vitor 366. Itap, 3154. Tango Ecos Lu Novembra. Escuta, prossiga. Ecos Lu Novembra a 55 milhas nordeste de Salvador, corrija 56. Serviço radar encerrado, mantenha 090, reporte posição Conde. Alfa Tango Serra. Corrigindo, Ecos Lu Novembra. Voltará a posição Conde, o Ecos Lu Novembra. Web6721, autorizada aproximação LS, reporte localizador, Web6721. 6721, reporte localizador. Os 2, decola os 3, 2, controle 19, 8. 098, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, é o TAM 3192, passando 1500, perfil Pouco Caracaju. 3193 é o controle, contato radar na decolagem, submantém nível 330, vigilância. Nível 330, TAM 3192. Controle Alfa Tango Sierra, atinge Mateus 065. Alfa Tango Sierra ciente, na escuta do controle. Eu. Linha 48, desse mantém 3000, autorizada aproximação LS, reporte localizador. Reportarei. Podemos fazer o RNAV? Ciente, então dá presente, voo Serra Vita 366. Tá bom, 366, obrigado. Controle Salvador, é o papapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, controle. Faça a posição coral, mantendo o nível de voo 090. Ciente, Alfa Tango Tango, reporte para descida, está sob vigilância, Tango Tango. Tango Tango. Web 6748, reduza a 1809. Corrigindo. O gol no 648, reduza a 1709. Reduzindo, 170, 48. Passa nível 120, chama agora Recife na frequência 1288, alterna 13325. 288-13325, 5489, bom dia, obrigado. É 721 no 3 milhas de Simbra, complete final LS, redução para aproximação, torre 1 no 8, décima meia dúzia. 7-2-1. Salvador Azul 4064, boa tarde. Boa tarde, aciona identificação Azul 4064, desça 050, via chegada Mari, Azul 4064. Via chegada Mari 4064. 721, tem nível pouso, pista 10, também já avistado. Cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 1.60 graus, 8 nós, via 721. Livre, pouso 190, paciente, cabeceira deslocada 1.200 metros, 672. Papapá, Alfa Tango Serra, é o controle, está livrando a terminal Salvador, mantenha 065. Para informação de voo e alerta, Recife, frequência 12685, alterna 12545, Alfa Tango Serra. 148, passou o Serra Vitor 366, complete final RNAV, reduzindo para aproximação. Tráfego à frente, 6 milhas e meia. Chame torre 11860, gol no 648. 11860, até daqui a pouco. Boa tarde, está 3193, centro da Victor. Boa tarde, 3193, prossiga. Para Galeão 300. Tenha 2.500 pés, voe direto Serra Vitor 366 para a final do RNAV. Reposta interceptando a aproximação final. Uma Recife em 12685, alterna 12545, tanto 3192. Recife 2685, alterna 2545, 3192, bom dia, boa tarde, obrigado. E a 721 no solo 39, livre à direita, 129 solo. Livrar 129 48, livre no pouso, pistão no zero, cabeceira deslocada no 1.200 metros, ajuste padrão, ventando 60 graus, 8 nós. Sente, livre no pouso, 48. Estamos aqui, não tem escutado a nave chamando de Sago. Sago, Sago, ciente da informação, Vitor, para iniciar a descida. Sente, desça 030 na Pro do UNDB Simbra, aguarde vetoração final LS, Alfa Tango Tango. 030 na DB Simbra, aguardando, Alfa Tango Tango. Azul 4064. Prossiga. 4064, desça para 2000, via chegada para final LS, pista X-Ray, reporte localizador azul. Via chegada, solicita final da RNAV. Ah, ok então. Então, reautorizado. Desça para 2.500 pés. Voe Serra Vitor 366 após posição ITAP. Sente 2.500 após ITAP 366, 4064, obrigado. Autorizado Galeão 300, Pelotas 114 até Crat. Desculpa, Pelotas 114 até Toquim. Após Toquim, Operalpa 317 até o Galeão. Decolada 10, após direita, subida da El, transição Blaze. Controle 1198, aciona 5013. Eu aqui para o Galeão autorizado. Pelotas 114 até Toquim, nós Operalpa 317. O nível 300, decolada 10, curva à direita da El Blast. Controle 198, tracões 5093, 3193. Correto, dimensionamento push. Camarada, obrigado. Meia Fala, boa tarde, Gol 648, levando a última sua escuta, Gol. Boa tarde, táxi em frente de Alfa, Índia, portão 1, parte principal do portão 01. Portão? Qual é o portão? Portão 01. Alfa Índia vai pro 01, Gol 648. Dá presente, Serra Vitor 366, reporte final estabilizado. Reduz a 1809. Reduzindo 809, voo 366, vai chamar estabilizado 4064. Complete final RNAV, torre 118, decimal 60, tanto 3154. 12 Salvador, muito boa tarde, 154 anos, série. Seu 154, informe 3 checado, final no 0. Sim, 354, baixado, travado. Confirme? 354, tem baixado e travado. Ciente, livre pouso pista 1-0, cabeceira deslocada 1.200 metros, ajuste padrão. Vento 1-60 graus, 8 nós, 3154. Ciente, livre pouso 1-0, deslocado 1-60. Alfa Tango Tango, vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 025, limite ao localizador, Alfa Tango Tango. Esquerda, 025, limitado pelo localizador, Alfa Tango Tango. Firmo, desça 2000, 1-0 no 3. 2000, 1-0 no 3, Alfa Tango Tango. Ok, call to taxi.